entre grande alvoroço, que fazia a multidão. Muita gente ali chorava, vendo aquela humilhação. Meu Jesus ali penando, padecendo grande dor. Sofreu tudo humildemente pra nos dar o seu amor. As batidas do martelo aumentava mais e mais, mas o meu mestre querido não queixou e nem gemeu. Deitado sobre o madeiro, estava sendo pregado qual um réu e assassino. Meu Jesus foi condenado. O seu corpo ensanguentado foi tirado ali da cruz, numa sepultura nova. Sepultaram meu Jesus. Os fiéis também choravam, recordaram o terror. Mas logo veio a notícia que Jesus ressuscitou. Ressurgiu vitorioso, foi de volta para o céu, em seu trono glorioso, sentou Emmanuel. Mas sabemos com certeza, Jesus Cristo deve vir para levar a sua igreja.